Ela não grita, ela não grita. Esvazio o lugar, eu tô em cima, eu tô afim. Um, dois pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem paz, 100% veneno, a primeira faz, a segunda faz, pá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado, vai ser meu chão. Minha palavra vai no tiro, eu tenho muita munição. Da queda ou na sessão, minha atitude vai além. Tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico, um juiz ou um réu. Um bandido do céu, malandro ou otário. Padre sanguinário, troco atirador, se for necessário. Revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno. Imortal, fronteira do céu com o inferno. Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco. Violentamente pacífico, verídico. Eu vim pra sabotar seu raciocínio, vim pra abalar seu sistema nervoso, sanguíneo. Pra mim ainda é pouco, pra cachorro louco. Número um, que é terrorista da periferia. Eu tenho pra você o rap venenoso, uma rajada de bebê. Meu profecia se fez como previsto. O 998 depois de Cristo, a folha negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Casa feita ladrão, pode acreditar. Essa corrente é ruim de comprar. Pode acreditar. Chamando de pagar. Pode acreditar. Racionais no ar. Chegando devagar, filha da puta. Padre São Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua de bobete e moletom. Dididom, rap é o som. Quebrando a lua para marrom. E aí, chamo o Guilherme, chamo o Fanny, chamo o Tio. E o Tio, aqui eu chamo o Eder, vamo aí. Se os outros mano vem pela área, tudo bem melhor. Quem é quem, não brilhado, não brilhado. O acelou pra mim, de jaco de cerdi, de tênis só sadi. Ei, pra sair fora nem vai, nem cola não. Não vale a pena dar ideia deste país. Hoje à noite eu vi, na beira do asfalto, tragando a morte, sofrendo a vida pro alto. Ó, os caras só vão perioso, no fundo do poço, tá distante do poço. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, eles são nossos irmãos também. Mas de cocaína é crack, uísque e conhaque, mano, morre rapidinho. Dizer que sou eu pra falar de quem cheira ou perfuma. Nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem, entope o nariz. Deve tudo que vem, passa o diabo feliz. Você vai terminar tipo o outro mano lá. Quero peito tipo A. Ninguém tá maluco, maior estilo de calça, Calvin Klein, tem espuma. Injeto humilde de ser, me trepe do rolê. Ao funk, jogava uma bola, buscava preta nele no portão da escola. Exemplo pra nós, mó moral, mó ibope. Pra saber se eu vou lá com os branquinhos. Mano, outra vida, outro bip. Só milha de elite, balada, vários drink. Puta de boutique, toda aquela porra. Sexo sem limite, soltou, vai gomorra. Aí faz os 9 anos. Tem uns 15 dias atrás, eu vi o mano. Cê tem que ver pedindo cigarro. Preciosinho no ponto, gente tudo zoado. Você é um conto. O cara cheira mal, assim é sentimento. Muito louco de sei lá o quê. Logo cedo, agora não oferece mais perigo. Aí, viciado, doente, fudido. Inofensivo. O dia 1 PM, negro feio embaçar. Embaçar. E disse pra eu me pôr no meu lugar. Meu lugar. Eu vejo os mano nessas condições, não dá. Será assim que eu deveria estar? Aí, irmão, o demônio fode tudo ao seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma. Contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois te joga na merda sozinho. Transforma um preto tipo água de rio. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. Louvado seja o meu Senhor, que não deixa eu morar aqui desandar. Vem sentar o dedo, menino pilantra. Machininho, filha da puta, ignora minha lei. Racionar. Versículo 3. Pode acreditar. Só mais no ar. Chegando de facada. Pode acreditar. Essa corrente é ruim de quebrar. Puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, ladrão. Talvez o cara que defende o pobre no tribunal, ou que procura vida nova na condicional. Alguém no quarto de madeira, vem da luz de vela, ouvindo o rádio velho no fundo de uma sala. Da família real, eu sou um bicho de guerreiro que defende o povo. Mas eu não mudo, não, eu não me iludo. Os mano curte burro, tem, eu sei de tudo. De troca de dinheiro e o carro bom, que mano que rebola e usa até batom. Vários patrícios fala merda, tá todo mundo rir. Pra ver branquinho aplaudir. É, na sua área tem fulano até pior. Cada um, cada um, você se sente só. Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério. Explode sua cara por um toca-fita velho. E acabou, cê dói, cê dor. Foda-se sua cor, ele consegue pra camisa. Toda se fuder, você sabe por quê. Pra onde vai, pra quê? E vai de bar em bar. De esquina, esquina. Pegar 50 conto, trocar pro bocaína. O fundo acabou pra você. A balada não é de festim. Aqui não tem do pé. Para os malos da Baixada Fluminense, a Ceilândia. Eu sei. Mas uma não só como a Disneylândia. Da Brasilândia, nós temos sul de Santo Amaro. Cê é um preto tipo A. Custa caro, é foda. Pode assistir a propaganda e ver. Não dá pra ter aquilo pra você. Tem boy forgado de brinco com trouxa. Roubado dentro do carro na Avenida Rebouça. Corretinha nas moças, padame de moça. Dinheiro, é, eu tive pai, não sou herdeiro. Se eu fosse aquele cara que sumia no sinal, por menos de um real, minha chance era pouca. Mas se eu fosse aquele moleque de toca, que gatilho e fio plano dentro da sua boca. De quebrada, sem roupa, você e sua mina. Um, dois, nem me viu. Já subi na letrina, mas não. Permaneço vivo, você vai me xingar. 28 anos, contaria na estatística. Seu comercial de TV não me engana. Eu não preciso de status de fama. Seu carro e sua grana já não me seduz. Nem a sua puta de olhos azuis. Sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil humanos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Mazorá, capítulo 4, versículo 3.